gosta de malandro. Eu sempre fui malandro, mas agora não. Gostei de ver o seu sapateado e quero conquistar seu coração. Está crescente esta amizade no meu peito, estou contente. É isso aí, 96.1 Rádio Livre Capivara. E você está no seu programa semanal de samba, o Samba da Terra. Vamos voltando aqui depois de um longo tempo sem aparecer por aqui, não sei o que está acontecendo comigo, mas é isso aí. Bom, hoje a gente não tinha pensado muita coisa pro programa, mas vamos tocar, né? O PG que a gente está ouvindo aqui de fundo é o grupo Roda de Samba, que era os quatro grandes, o álbum, né? Era o Roda de Samba dos quatro grandes do samba, que inclui o Zé Cat aqui, né? Bom, e é isso aí, Massacration, algo a hablar? Só gostaria de lembrar os ouvintes que hoje é o carnaval, né? Hoje começa, não oficialmente, mas praticamente o carnaval. Então, é isso aí. Então, com o Samba da Terra também, carnaval, samba são praticamente a mesma coisa. Um saiu do outro e outro saiu do um. Então, hoje a gente vai tentar soltar uns sons aí de samba, obviamente, vinculados aí um pouco ao carnaval, mas só lembrando aí a rapaziada que hoje, e tem várias atividades aí rolando no mundo inteiro, né, perante sobre carnaval, festinhas e tudo mais. E hoje em especial vai sair o grupo Rochedo de Ouro de Maracatu. Vai sair a concentração às 16 horas ali no Flor de Maio, que é um grupo negro, né, um clube recreativo negro aqui de São Carlos, centenário praticamente. Vai sair às 19 horas ali do Flor de Maio e vai fazer um arrasto aí pela rua pra brincar com a galera. Então quem tiver afim é só colar a partir das 19 horas, 18 horas a concentração, 19 horas a saída ali do Flor de Maio, que fica na Patecheira, esquina com a Kidaban, rua Kidaban. É isso aí. Massa, muito massa, estarei por lá. Infelizmente hoje estamos fora da internet, né? A internet nossa não tá funcionando aqui. Mas estamos gravando o programa e você vai nos ouvir pelo blog, né? Se você quiser nos ouvir pelo blog, os programas gravados, ou quando tiver pela internet, se não tiver aqui por São Carlos, na frequência 96.1 FM, você nos ouve pelo www.radiocapivara.blogspot.com. Bom, e hoje, alguma coisa especial para colocar na playlist aqui, Mestre Creixa? Ah, vamos começar, acho que pela Quem Te Viu, Quem Te Vê, do Chico Buarque. Acho que é uma música bem carnavalesca, assim, bem emblemática, talvez, assim, né? Que eu acho que nem é dele, se duvidar, essa música. Ele só faz uma. Ele só faz uma versão que é famosíssima, né? E fala bem do carnaval, assim, né? Tira uma onda, assim, tanto dos romances, da mulher que sobe a cabeça o fato dela ser chique e assim por diante. Ele ainda tira uma onda de bate palmas se for turista e assim por diante. É interessante essa música, vamos aí. Bom, fiquem com Quem Te Viu, Quem Te Vê, Chico Buarque, 96.1 Rádio Livre Capivara. Você era mais bonita das cabrochas dessa ala. Você era a favorita, onde eu era mestre sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Quando o samba começava, você era mais brilhante. E se a gente se cansava, você só seguia adiante. Hoje a gente anda distante do calor do seu gingado. Você só dá chá dançante onde eu não sou convidado. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando. você. Pode mais ver pra crer, que jamais esquece, não pode reconhecer. Todo ano eu lhe fazia uma cabrocha de alta classe, de dourado lhe vestia, pra que o povo admirasse. Eu não sei bem com certeza, por que foi que um belo dia quem brincava de princesa acostumou na fantasia. Hoje o samba saiu procurando você. Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer, quem jamais a esquece não pode reconhecer. Sambar na pista, você vai de galeria. Quero que você assista na mais fina companhia. Se você sentir saudade, por favor não dê na vista. Bate palma com vontade, faz de conta que é turista. Hoje o samba saiu, lá, lá, lá, lá, procurando você. Jamais a esquece, não pode reconhecer. Tô me guardando pra quando o carnaval.

Eu vou-me embora nesse frevo que é de Pernambuco. Menina, vamos comigo. Eu trago um doce mais doce que o doce da batata doce. Menina, tome comigo. Tem bolinho, cafezinho, esse é meu castigo. Menina, fique comigo. Até quarta-feira chega, eu quero desabafar. Cair no mar, me jogar nos braços teus durante o carnaval. Durante o carnaval. Durante o carnaval. Você precisa de alguém que seja como eu. Oi menina, pense comigo. Que dê carinho, atenção e proteja do perigo. Menina, conte comigo. E agora vou fazer o último pedido. Menina, venha comigo. Até quarta-feira chega, eu quero desabafar. Cair no mar, me jogar nos braços teus durante o carnaval. Durante o carnaval. Durante o carnaval. Até quarta-feira chega, eu quero desabafar. Cair no mar, me jogar nos braços teus durante o carnaval. Durante o carnaval. Durante o carnaval. Durante o carnaval. Durante o carnaval. Durante o carnaval. Durante o carnaval. Durante o carnaval. Durante o carnaval. Durante o carnaval. Durante o carnaval. E não me leve a mal. Eu vou brincar o ano inteiro nesse carnaval. Não vou deixar que a cinza pele suje o meu quintal. Eu abro a boca e fico rindo à toa. Essa é muito boa, hoje eu tô legal. Só peço a Deus que não me leve agora. Ontem, hoje, sempre, eterno carnaval. Eterno carnaval. Eu vou brincar o ano inteiro nesse carnaval. Eu vou entrar nessa bagunça e não me leve a mal. Eu vou brincar o ano inteiro nesse carnaval. Não vou deixar que a cinza pele suje o meu pincel. abro a boca e fico rindo à toa. Essa é muito boa, hoje eu tô legal. Só peço a Deus que não me leve agora. Ontem, hoje e sempre, eterno carnaval. Eterno carnaval, hey, hey. Eu vou brincar o ano inteiro nesse carnaval. Eu vou entrar nessa bagunça e não me leve a mal. Eu vou brincar o ano inteiro nesse carnaval. Não vou deixar que a cinza venha e suje o meu quintal. Eu vou brincar o ano inteiro nesse carnaval. Eu vou entrar nessa bagunça e não me leve a mal. Eu vou brincar. Eu vou. O ano inteiro nesse carnaval. Não vou deixar que a cinza venha e suje o meu quintal. Eu vou brincar o ano inteiro nesse carnaval. Eu não sei o que vou fazer de mim e como eu vou ficar sem ouvir o pandeiro e o tamborim. Também não sei o que será dessa gente que parece diferente, esperando ele chegar. E vai amealhando economias o ano inteiro e no fim de 3 dias tudo se acabar. E vai amealhando economias o ano inteiro e no fim de 3 dias tudo se acabar. A minha fantasia de tristeza eu precisava deixar pra sempre. Acaba de pensar no que não devo. Meu estandarte de sonhos em plena avenida eu ia levar. Se o carnaval se acabar, eu não sei o que vou fazer de mim. E como eu vou ficar sem ouvir o pandeiro e o tamborim. Também não sei o que será dessa gente que parece diferente, esperando ele chegar. Que vai amealhando economias o ano inteiro e no fim de 3 dias tudo se acabar. Que vai amealhando economias o ano inteiro e no fim de 3 dias. Fica mais um pouco, amor. Eu ainda não dancei com você. É isso aí, galera. 96.1 Rádio Livre Capivara. E lembrando, falando agora as últimas músicas tocadas, foi A Felicidade, do Tom Zé, depois Decisão, de Gilberto Gil, depois um grupo, Nação Leão Coroado, de Maracatu, e a música é o Carnaval Tem Seus Direitos, muito massa. Depois Nós Baianos, Rô Carnaval, depois a Orquestra Contemporânea, de Olinda, não era de música jamaicana, brasileira de música jamaicana. Orquestra Contemporânea de Olinda, durante o Carnaval. Raul Seixas, depois Eterno Carnaval. Depois Se o Carnaval Acabar, Clementina de Jesus. E agora o BG aqui, Fica Mais Um Pouco Amor, da Donirã. Bom, trazer alguns elementos aí do Carnaval, Massa Creixa. Alguns elementos, bom. Acho que a gente só... Acho que não sei nem... Mas acho que os elementos que a gente tá falando são... loiras turbinadas, mulatas sambando com tapa-sexo e essas coisas que fazem parte do carnaval, com certeza, né? Acho que, como a gente estava conversando outro dia lá, né? Eles estão ganhando muito bem para fazer isso, né? Mas é bem nítido, assim, principalmente nas propagandas de cerveja, essas coisas de carnaval, como elas apelam muitas vezes, assim, né, com esse lance do machismo total, assim, onde a mulher tá lá mesmo é pra servir o homem, né, e o homem bem sucedido é o homem que toma cerveja tal, e o homem sempre tá na posição de comedor e a mulher na posição de... E o fato que essa propaganda passa é que o cara vai tomar cerveja e ficar gostosa, né, velho? Fazer o quê? E tem, eu tava comentando, tem a propaganda agora da Boêmia. Da Boêmia, mano, da Devassa. Aí tá lá, você viu isso aí? Subi. Propaganda da Devassa, aí o tiozão lá, o dono da Playboy, aquele veinho, sabe? Daí parece três comediantes tosco brasileiro, assim, falando assim: ó, o rei da pegação, ó, meu grande mestre, como você consegue ficar com tantas gatas, pá. Aí aparece ele, assim, num trono, né, sentado com aquele coisa que acabou de sair de banho. E aí aparece, o cara da dono da Playboy, maior pegador do mundo, tá aqui no Brasil e vai escolher quem que vai ser a loura mais devassa desse carnaval. Daí vai aparecendo as gostosas assim, Suzy! Daí aparece ela, aí aparece, não sei o que, baby, babá. Velho, bom, enfim, né? daí acaba por aí, daí vai escolher quem que vai, no final das contas, vai aparecer no final do carnaval lá, quem que foi a gostosa. É, o cara existe mesmo, né? Bom, aí tá aí, né, velho? Mais uma vez, a mina tá ganhando a grana dela? Tá ganhando a grana dela, velho. Mas... Ela tá da mesma forma reafirmando o machismo dentro da sociedade mesmo, né? Se colocando como uma simples mercadoria ali. Bom, alguma palavra, meu querido? Mas ninguém... O mundo não é feito de vítimas e mocinhos e bandidos, né, cara? As mulheres também, elas sabem muito bem exercer o poder delas sobre os homens. E no fim das contas, eu tendo mais a inverter esse processo aí. Elas fazem a gente comer na mão delas, cara. Aê, meu companheiro! Seja bem-vindo ao Samba da Terra. Bom, alguma coisa mais, Sr. Massacration? É isso aí. A gente vai proseando mais um pouquinho. 96.1 Rádio Livre Capivara. Você fica agora com Vila Esperança, do Adoniran Barbosa. Uma música muito bela. E depois a gente tem que achar... Essa não é, na verdade, que ele fala de carnaval lá, né? Mas vamos tacar essa, depois a gente procura melhor. É nóis. Ah, é essa mesmo, né? Essa, gente, foi mal, deu tilt. É nóis, 96.1, Rádio Livre, Capibara. Vila Esperança, foi lá que eu passei o meu primeiro carnaval. Vila Esperança, foi lá que eu conheci Maria Rosa, meu primeiro amor. Como fui feliz naquele fevereiro, pois tudo para mim era primeiro. Primeira rosa, primeira esperança, primeiro carnaval, primeiro amor, criança. Uma volta no salão ela me olhou, eu envolvi seu corpo em serpentina e tive a alegria que tem todo que errou ao ver que descobriu sua colombina. O carnaval passou, levou a minha rosa, levou minha esperança,

Você chegou no carnaval, linda canção de amor do carnaval, linda no coração. O amor cresce samba assim, batucada rompeu, madrugada nasceu, o amor chegou enfim, o amor chegou enfim. Você partiu no carnaval, linda canção de amor do carnaval, vida no coração, meu tamborim, o amor. Choro samba assim, batucada rompeu, madrugada nasceu, o amor chegou enfim, o amor chegou ao fim. Você partiu no carnaval, linda. Vem, vamos dançar ao sol. Vem, que a banda vai passar. Vem ouvir o toque dos clarins anunciando o carnaval, e vão brilhando seus metais por entre cores mil. Verde mar, céu de anil, nunca se viu tanta beleza. Ai meu Deus, que lindo meu Brasil. Brilhando seus metais por entre cores mil. Verde mar, céu de anil, nunca se viu tanta beleza. Meu Deus, que linda beleza. Bye. é sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar. É isso aí, caro ouvinte, caro ouvinte. Tá! Na Rádio Livre Capivara. O programa hoje é dedicado ao nosso querido evento anual, um dos maiores eventos do mundo, Cipá, o Carnaval Brasileiro. O dia, os dias em que todo mundo esquece de tudo e tudo vira festa. Inclusive os senadores e deputados já não trabalhavam desde ontem lá em Brasília. É isso aí, mano. É Carnaval. Bom, vale lembrar também que a gente acha muita coisa boa no Carnaval aqui no estado de São Paulo e aqui em São Carlos, né? Lembrando que vai sair, que dia que é, Márcia Creche? Segunda-feira, dois blocos aqui na cidade de São Carlos. Depois eu vou falar um pouquinho da Lona Preta, ela também lá em São Paulo. É, então, aqui em São Carlos tem o título de pior carnaval do Brasil, né? Galera brinca, mas vai sair aí na rua. Vai sair segunda-feira aí o desfile das escolas de samba, acho que domingo e segunda. Aqui em São Carlos existem sim escolas de samba. Pode até talvez surpreender algumas pessoas, mas tem, por exemplo, Unidos do Araci, tem, como é que chama aquela outra? É Flor. Tem várias. É Flor. Ah, esqueci. Enfim. E vai ter o desfile, acho que quem tiver na pegada de lá dá uma olhada, vale a pena. É lá na Avenida Trabalhadores São Carlense, muito perto ali da rodoviária. Já tá montado lá a estrutura faz muito tempo e, sei lá, dá uma passadinha lá de repente. E também esse ano, de novo, vão ter desfile de blocos. E vão ter três blocos que vão sair pra rua, que é o Boi da Cara Preta. Um bloco de cultura do Boi da Cara Preta aqui do estado de São Paulo, aqui de São Carlos. Vai sair o Rochedo de Ouro, que toca maracatu, baque virado. E também vai ter um bloco lá do São Carlos 8, que é uma galera que tá querendo mais pra frente se transformar numa escola de samba. Então eles já vão começar aí na pegada de bloco pra, quem sabe, subir pra ala especial das escolas de samba de São Carlos. Bom, é isso aí, velho. Carnaval de São Carlos, é nóis. Bom, eu não sei se eu vou ficar por aqui. Se eu ficar por aqui, eu vou no Carnaval de São Carlos. O que eu vou fazer aqui em São Carlos? Bom, eu também só queria divulgar um rolê também lá no, na cidade de São Paulo, na Zona Leste. Eu não lembro qual escola que vai sair o rolê, mas é perto de um assentamento que chama Irmão Alberto, procurar na internet aí. Unidos da Lona Preta, né? Que é um bloco do MST, a gente já tocou aqui. Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu tocar porque o computador não conseguia ler o formato aqui do rolê. Mas vale muito a pena. É um bloco de uma galera do MST, né? E todo ano eles têm um samba enredo, faz desde 2005, se eu não me engano. Eles estão nesse rolê de construir esse bloco lá. E tem o bloco do Saci também, que é um bloco muito legal, que fala mal de algumas figuras, né? Tipo, denuncia algumas figuras lá em São Paulo, Kassab, Geraldo Alckmin. E aí o bloco do Saci não tava conseguindo licença da prefeitura pra sair, né? Porque... ai. Aí, por que será, né? Aí, a galera fez um ensaio lá no ECLA, que é o Espaço Cultural Latino-Americano, fica lá na Rua da Abolição. E daí estavam, né, tipo, ensaiando e falando pra galera, convidando pra colar lá, porque eles tinham um grito lá que era: pula, Saci, pula, Saci, o bloco vai sair. Bom, e umas músicas bem massas mesmo, de denúncia de falcatruas que acontecem na cidade de São Paulo lá, com aquelas nossas figuras que estão no poder. Bom, mais alguma coisa saber? Então, aproveitar aí pra divulgar. São Paulo vai ter um bloco também que vai sair no sábado, bloco chamado João Capota na Alves, os camaradas aí. E a galera também se pega de ocupar as ruas, tal, fazer sem autorização. Eles já estão fazendo há vários anos, cada vez com mais gente, é bem da hora. Eles também compõem as marchinhas deles e tal. E nunca precisou ter autorização, né, cara? Carnaval é uma manifestação de rua mesmo. Os caras estão encampando isso lá. E pra quem tiver por Campinas também, o Carnaval de Campinas costuma ser bem legal também, lá em Barão. Vale a pena conferir lá, né, as coisas que acontecem. É isso, então, dando uma finalizada no programa, agradecer a galera que está nos ouvindo aí pela FM 96.1 e também agradecer a galera que vai nos ouvir, né, mais pra frente pela internet, através dos programas gravados que a gente precisa começar a colocar novamente. Esse é um programa que vale a pena, gostei bastante dele. Bom, é isso aí. Ouça a rádio, toque na rádio, as reuniões são de segunda-feira, se quiser colar, às 16 horas, às 18 horas, aqui no Espaço de Convivência Estudantil, famoso DCE, em cima aqui do palquinho da Office, cara. É nós. Oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim.